Gente Bis. E aí, jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br, lá tem todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços e do Omniverso. Estamos também em todas as redes sociais, @artefinalhq, e o podcast está também no Deezer, no iTunes, no Spotify, no seu agregador de podcasts favorito, além de estar lá no site também. Eu sou o Marcos e para esse podcast na quarentena, estou aqui com Maurício Dantas. Olá. Vitor Azambuja. Você vai fazer a piadinha aquela agora? E com o Dãozinho. Eu sou o filho mais novo, então eu sou o Dengoso. Poxa, eu esperando o Marcos falar, e o filho pródigo que a casa torna, Dãozinho. Porra, tem que escrever não tudo. Tem que escrever tudo aqui nessa bosta. Tem que fazer um roteiro desse podcast. Roteiro? O que é isso? E como Vitor Azambuja já deu o spoiler, nós vamos falar de um gibizinho que queríamos ter falado já no ano passado, em comemoração aos 80 anos do Homem-Morcego, que é a saga Filho Pródigo, que acontece logo depois ali da queda do morcego, lá na volta do Batman, mas ele volta, mas não fica, né? Quem assume é o Dick, ele mesmo. Quem? Maurício Dantas, aquele... Aquele que é estelar, tanto apela naquela época, que é fake news, hein? Não, e ele seria o estelar aqui também, né? Que esse é chorão. Aí é chorão, viu? Cacete, supera, bicho. É o amor que fica, é o amor do Dick, rapaz. Isso todo mundo sabe. Essa eu não vi, não, velho. Essa eu não vi, não, na esquina. Bom, Maurício, então, já que você... tem todo esse amor pelo Dick. Conte um pouquinho do que se trata Filho Pródigo. Esse é um gibizinho famoso aqui. Acho que quem não é assinante na época corria a cada 15 dias para comprar na banca. Saiu aqui no Brasil logo depois de Zero Hora, a saga favorita do Dão, em Batman Vigilantes de Gotham e Batman da Abril em 96, finalzinho de 96 ali. Saiu dos números 1 ao 3 das duas revistas. E... nos Estados Unidos havia saído um pouco antes. A gente tem aqui o volume bonitão que complementa a Queda do Morcego, porque ela também foi colada na Queda do Morcego lá nos Estados Unidos, né? Que é dessa coleção que a Panini meio que fez uma adaptada aí agora. Não acreditamos que isso vá sair aqui. Mas é um volumão muito bonito, escrito pelo Doug Munch, pelo Alan Grant e o Chuck Dixon, com desenhos muito bons do Tango May, Mike Gustavich, que eu não lembrava desse cara de jeito nenhum, e uns famosos queridos da galera aí, pelo menos meus, né? Bat Blevins, o Lee Wicks, o Phil Jimenez, sim, o Phil Jimenez desenhando Robin aqui, o Gary Nolan, Ron Wagner, o M.D. Bright e o John Cleary. Esse também é pouco conhecido, mas são nomes mais da galera das antigas, né? Tem que explicar para os novinhos. E basicamente é o seguinte: Batman voltou, mas não ficou. Depois da queda do morcego, ele tem toda aquela bronca da coluna, ele volta, ele tinha satisfação com o Azrael, pega o manto de volta e diz: Dick, fica aí uns dias que eu vou relaxar agora, né? Ele chegou, botou ordem no escritório, corrigiu uns prazos assim de Vitor e depois disse: Vitor, termina de fazer os protocolos aí que eu vou passar um final de semana ali no inverno nordestino esquiando. Me identifiquei. Só deu as fezes, né? Não, aqui você faz isso e se vira, magrão. Acha a jurisprudência, procura na lei aí e te vira aí. E protocola, né? Baseado em fatos reais meus também. E aí o Bruce some, a gente não sabe em momento nenhum pra onde ele foi, o que é que ele foi fazer. Ele só disse que ia resolver umas paradas, sumiu e por isso ficou. E aí a gente tem o Dick assumindo, né? Ninguém sabe por que ele não chamou o Dick antes pra cuidar de Gotham enquanto ele tava com a coluna quebrada. Essa saga tenta explicar isso. A gente começa aí com um retcon da primeira luta do Robin, do Dick Robin, com o Asa Noturna, antes de ser o Asa Noturna, né? Na primeira luta do Dick como Robin contra duas caras, em que ele acaba deixando morrer uma vítima. E por conta disso ele tem um trauma que ele nunca teve nesse tempo todo, já tinha enchido de porrada duas caras várias vezes, mas agora ele descobriu que ele tem esse trauma. E a história toda gira a princípio em torno dessa insegurança que ele tem, que o Duas Caras evoca. Um plano muito maluco do Duas Caras. Lembre-se aí que a gente está falando dos anos 90, em que a computação estava engatinhando. Então tem todo um plot meiabolante aí, em que o Harvey Dent é liberado por um erro de computador. O Harvey Kent devia ser libertado. Então o Harvey começa a explorar essa falha no sistema e quer destruir o sistema de justiça de Gotham de dentro, porque ele tem que foi esse sistema que o destruiu. Então ele vai atrás das pessoas que ele acha que acabaram com a vida dele, atrás desse sistema como um todo. Aí ele liberta um monte de gente, explode alguns arquivos e tudo mais. Passado isso, a gente vai falar mais disso aí, a gente tem a volta do Bruce, que também, assim como sumiu, vai voltar e tomar o manto de volta. E não sabemos o que é que... onde ele estava. Onde estava o Batman, Marcos? Pergunta difícil essa hora. Não faça pra mim. Fora que eu tô meio... Se foi uma piada, você viu que eu já não peguei a primeira piada que o Vitor queria que eu falasse, né? Então, fez a pergunta, bicho, pra pessoa errada. esse plot aí do Hacker Dent, né? Cara, eu ia falar isso, mas fala aí. Não, eu ia falar porque ele descobre, né, que computação é baseado em números binários, né? 0 e 1, 2, né? Tudo é duplo pra ele e pronto, ele virou um hacker. Fim. Só que aí tudo em gota em papel. Então, se ele é um hacker, sabe? Não, ele é um hacker do interior, não serve pra nada. Olha, eu vou falar, a gente tem que lembrar, como o Maurício falou, que isso era o começo da computação. Então aquela cena que ele aparece com uma motosserra destruindo os computadores lá do fórum, né, do tribunal, hoje não faz sentido nenhum, porque deve ter backup essa porra, deve estar na nuvem. Mas na época, tá, até passa, né, ó, só tava naquele computador, né, o disquete, né, não dá pra salvar tanta coisa assim, né, mas realmente, olha, a criatividade nesse plot dos caras hacker... E o Harvey Kent não serve pra nada, coitado, só pra justificar a liberação do hacker. Não, e outra coisa, tudo bem, você vai, se fossem duas pessoas comuns, você, o cara falar, Harvey Kent, o outro se apresentar e falar, sou eu, tá, você tá liberado. Mas era a porra do Duas Caras, o cara é deformado. Como não, é que... É que o policial só vê ele do lado que tá bonitinho, entendeu? Ele com a cara virada, não posso ir, então pode ir, vai lá, vai, filho. Ah, tem muita gente aqui, não vamos tirar digital, não vamos fazer igual, só se manda, filho, vai. Mas o pior pra mim é o seguinte, assim, essa saga tem 14 partes, a Abril publicou todas, apesar da gente ter descoberto um negócio aqui que a gente vai comentar mais pra frente, mas a Abril publicou tudo, só na parte 10, mais ou menos, 9 ou 10, é que alguém se toca e diz assim, porra, a gente tá com problema de informática, vamos chamar a Oráculo, né? Porque puta que pariu. Fica o Dick e o Tim batendo cabeça lá, pesquisando no Ball, no Miner do Ball, as coisas e o Duas Caras dando baile neles. Não, e ela fala pro Tim, né? Ah, Tim, tem um problema aí, tudo em gota, em papel ainda, não tem informática, então é isso, falou. Te vira. Ela não ajuda em nada também. Então, eles estavam certos atrás dela. Ela não serve pra nada. Ela dá a dica de onde o Duas Caras ia estar e o Duas Caras estava lá também. E esse é o problema. Porque ela fala. Eu acho que tá lá no arquivo, não é isso que ela fala? É isso, aí o Tim vai lá e o Duas Caras tá no arquivo. Não, e detalhe, o Dick como detetive é um belo acrobata, né? Porque tudo quem descobre dessa história é o Robin, né? Pô, tô procurando Duas Caras, onde é que pode... Aí liga para... Oh, tá no arquivo. Dick, tô indo lá no arquivo. É o Dick chega depois. Aí não sei quem tem que capturar os caras lá que o Duas Caras soltou. É o Dick que acha os caras. Cara, que acha os caras. Porra. É a história clássica do estagiário que vira chefe, né? O Robin, o Dick, era o estagiário, virou o chefe, botou o outro estagiário pra trabalhar. Trabalha aí, filho da puta. Trabalha aí pra mim e me diz aquelas coisas, somente. E depois fala, sai daqui que você tá em perigo. Isso que eu resolvo. Não, fora a cena que, como é que é? Tem um cara, alguém está usando droga com um cianeto, com outro veneno lá. E aí, quem pode ser tão louco a ponto de matar os próprios usuários de droga? Vamos perguntar pro computador. Aí o computador mostra, né? Ah, é o Scarface, o ventríloco. Manda até CSI, os caras fazem uma onda pra achar alguém, cara. Vai, né? O Google naquela época é melhor do que o Google hoje. Tá? É, não. É inteligência artificial. Agora uma coisa, o Maurício falou ali no início dos desenhistas, tem uma coisa que me incomodou, né, nos desenhos dessa saga. Porque antes do Asa Noturna colocar o uniforme do Batman, ele é desenhado de uma maneira até menos forte, mais esguio, né, como um, sei lá, não é aquele visual forte. Basta ele colocar o uniforme do Batman que todo mundo desenha ele como o Batman Bruce Wayne, né? Parece que ninguém lembrou que era o Dick que tava ali, né? Porque é enchimento a roupa, né? É idêntico, né, cara? Ele é o mesmo. Ele fica com o queixo do Bruce Wayne, com o nariz do Bruce Wayne, igual o Bruce Wayne, né? A gente já sabe porque o Bruce só escolhe gente parecida com ele. Isso é foda, porque quando o Dick assumiu de novo, né, mais recentemente com o Morrison, o papel do Batman, e ficou lá cuidando de Gotham com o Damian, é diferente, os desenhistas se preocupavam em fazer ele com um visual diferente, né, menos forte e tudo mais. Tem até uma história engraçada que a DC lançou um boneco na época do Batman, e aí o boneco era muito menor do que os outros todos da coleção. Aí a DC foi dizendo, não, é que esse é o Dick. Eles erraram a escala do boneco, isso é real. Ah, genial, é. Esse é o Batman Dick. Mas o melhor de tudo dessa saga aqui é que, mesmo ele sendo desenhado igual ao Batman, estando o mesmo uniforme do Bruce e tudo mais, o Gordon de óculos no escuro, em dois quadros, percebe que ele não é o Bruce Wayne. Ele diz assim, porra, mais um, três meses, três Batman. E ele fala que ele é vários centímetros mais baixo em momento nenhum da história. Até quando eles aparecem frente a frente, eles têm a mesma altura, mas eu gosto. Não, você é bem mais baixo que o Batman, não é? E tem uma coisa. Nessa mesma cena que o Maurício falou, tem uma coisa que eu não lembrava, que a galera tirou até uma certa onda no filme do Nolan, né? Que é mudar a voz. Eu não lembrava disso, que ele. Assim, pra mim. Eu não lembrava de forma alguma essa referência no gibi, então quando eu assisti o filme, caralho, é óbvio que ele muda a voz pra ser o Batman e tal, mas eu não lembrava disso em gibi, assim, como referência explícita, como faz aqui, né? O Robin fala pra ele, você vai mudar a voz também, igual o Bruce faz, tal, pra conversar com o Gordon, ele fala, ah, eu vou tentar aqui algo do tipo. Agora, assim, na questão da arte, pra mim, especialmente, o maior declínio da arte, por mais que o Fugimento esteja desenhando muito, é tirar o Tom Grumet do Robin para colocar o Fugimento. Assim, o Fugimento está desenhando muito, mas antes, na primeira edição que tem um Robin, dentro de Filho Pródigo, que está desenhando é o Tom Grumet. Aí fica que sacanagem com o cara, né? Mas desenha muito, mas é sacanagem, porque o Tom Grumet é fora de série, né? É visualmente muito diferente de uma para outra. E é o Fugimento em começo de carreira também, a anatomia dele está muito estranha, ele desenha uns gominhos. Lá, Rob Liefeld, sabe? Todo o Robin e o Batman tem gominho até onde a luz não bate, né? Mas eu gosto do. O que eu gosto da arte do Phil Jimenez, primeiro que melhora muito a revista, porque francamente o Brett Evelyn e o outro cara, esse, o Gustovich, tá muito ruim, me desculpa, anda muito ruim. E o que eu gosto do Phil Jimenez é que ele desenha os espinhos na capa do Batman, eu sempre gostei disso, desde o Normbury Fogel. Aquelas ombreiras pontudas pra cima, né? É, aquilo é legal, mas eu acho que ele exagera, às vezes fica destoando do desenho. Eu cara, acho esse... que essa parte da musculatura assim, Vitor, tem alguma influência dos filmes, não? Principalmente dos filmes, dos últimos filmes ali, do Batman Eternamente e Batman Robin. Porque até a roupa do Robin mesmo parece que é uma armadura e é meio brilhosa, né? A forma como ele coloca o preto e tudo mais. Parece que tem um brilho ali e me pareceu muito coisa dos filmes. Ao invés dele seguir o desenho animado, que tá na época já tinha começado, ele preferiu seguir uma estética mais de desenho, essa coisa mais fotorrealista. Agora eu concordo. Tem gente aqui que não envelheceu bem não. Eu gostava do Bat Blevins, mas relendo agora, não curti tanto assim. Lil X, sempre fui fã e ele tá muito bem aqui. Ele desenha uma história e meia, né? Outro divide com o... Ele tá de filhinho aí, né? É, ele tá de filhinho. Tanto que na primeira edição aqui, na americana, ele tá como... O desenho tá convidado mesmo. E a segunda ele divide, ele faz só metade com o Granola. E bem melhor do que o Granola, né? Sim, tá irreconhecível o Granola aí nessa edição. Tá, parece até que é o Clark Jensen finalizando. Olha, deve ser, viu? Tem o nome dele aqui no final. Deve não, ser é isso mesmo. Agora, esse cidadão aí que o Vitor falou, com o sobrenome eslavo, que faz a revista, acho que é Shadow of Bat, né? Com Alan Grant, ele é muito ruim. Tanto que as capas de Shadow of Bat, você fica com vontade de não ler o gibi. Você pega quando você vê a capa do Shadow of Bat, pô, vou ler isso não. A não, capa é tão ruim. Não, é a capa. Não, a capa sim, eu sei que a capa não é dele. Mas assim, o gibi é. O gibi é todo estragado, porque a capa é ruim e ele desenha muito ruim. Então, o Alan Grant passa numa preguiça que dá... Meu Deus, o Alan Grant botou no automático, sabe? Jogou no KD lá, roteiro do Batman. Então, tá aqui o roteiro do Batman. Desenha isso daí. Nossa, é muito ruim. A Shadow of Batman, as quatro revistas, é a mais fraquinha que tem, disparado, né? Entre era Batman, né? Detetive Comics, Shadow of Batman e a do Robin, né? A do Shadow of Batman, meu Deus do céu, é muito ruim. Todas as edições são ruins. Roteiro preguiçoso do Alan Grant, desenho desse cara ruim, capa horrível, não tem salvação, não. E na época eram na época eram todas essas as revistas da Bat-Família? Eram só essas ou tinha mais alguma? Tinha o do Azrael, já estava sendo publicado, Azrael? Tinha, do Azrael, tinha a da Mulher Gato. Mulher Gato. Azrael começa um pouco depois disso aí. E tinha o Legends, né? O Legends of Dark Knight. A gente ainda vê o Azrael aqui meio... se recuperando, né? Que essa é uma coisa que inclusive eu tinha comentado antes, a gente conversando aqui em off, descobriu na versão da Abril existe o plot do Duas Caras, né? Explicando melhor e finalmente o Dick faz um chororô da porra ao longo de 10 edições e aí em duas páginas ele vence o Duas Caras com uma facilidade incrível, inacreditável, parece que tá criança se amarrando pra ir pro colégio de manhã cedo, por esse chororô todo do Dick. E aí vem um outro plot que existe uma figura alada de armadura com garras atacando as pessoas na noite de Gotham. E o Dick tem certeza que é o Jean-Paul, né? O Azrael que tá de volta e o Tim diz, não, vamos investigar, não sei o quê. E tem uma edição que cada uma toma um rumo na investigação. No final da edição, o Dick volta pra Batcaverna e grava um registro pro Tim ouvir depois dizendo que... Você tinha razão, Tim. Eu encontrei o Jean-Paul, ele estava num abrigo de mendigos mesmo, de rua, né? Aqueles abrigos noturnos. Mas ele tá mal da cabeça, tá fudido. Ele mostra a cena, né? O Jean-Paul vê o Batman na frente dele assim, não, você me prometeu, você disse, você ia me dar espaço, alguma coisa assim. E aí o Dick registra isso e logo depois o Dick encontra o Bruce voltando pra Batcaverna. Enquanto isso, o Tim... segue lá o instinto dele, mais uma vez se provando um detetive melhor do que o Dick, e encontra o verdadeiro culpado, né? Na versão da Abril, a gente descobriu agora, eles cortaram essa página de que o Dick encontra o Jean-Paul, provavelmente porque já ia jogar para publicar o Azrael logo depois, para não chocar, né? E muda o diálogo. Como o Marcos falou, né? Quando o Batman chega na Batcaverna e ele diz que, na verdade, não encontrou o Jean-Paul. Não é isso, Marco? Pois é, aqui no que foi publicado na Abril, ele chega no abrigo, ele chega num abrigo e encontra lá com um mendigo que pergunta, né, se tem alguém, alguma... se chegou alguém, alguma figura estranha, tal. Aí ele fala, não, teve um loiro que apareceu aqui... deu um cacete nos marginais, mas foi embora. E aí, algumas páginas depois, aparece essa gravação que o Dick fez, falou para o Tim, falando assim, ó, você tem razão, já pode falar, eu te avisei. Mas não foi o Jean-Paul, que ele não tá mais aqui em Gotham. Ou seja, eles mudaram e tiraram a página que... O Dick encontra com o Jean-Paul nesse abrigo. Ele só chega e fala isso, ó. As palavras do Dick foi: você acertou o Tim. Paul saiu da cidade. E mesmo que estivesse aqui, não seria ele. Só isso. E não poder falar assim, né? E que eu descobri isso conversando com um mendigo, tá? Essa é a minha pista. Cara, é muito esquisito essa opção da Brisa. Cortaram o quê? Duas páginas da história? Não faz sentido, né? Ainda se eles fossem ignorar o Azrael, mas ele aparece depois nessa quinta série, na Vigilância bicho, de Gotham. Tem a revista isso... do Azrael, sabe? Não tem explicação. Não, bicho, isso é tara. Eu acho que eles acabavam a edição e falaram, bicho, não cortamos nada dessa edição. E agora? Tem que cortar alguma coisa. Cadê o Maurício pra poder passar pano pra Abril agora? Ai, essa Abril. Não, eu acho que foi esse planejamento mesmo. Como eles começaram logo nessas edições aí, a publicar. O Azrael, eles achavam que isso ia dar um conflito. Mas era só botar uma paginazinha dizendo, né, que se passa meses depois, ou botar na próxima edição mesmo. Não tem desculpa, não. É, mexeu na história aí desnecessariamente. Tinha até parte do sentido, né? Como o Dão falou, parece estagiário com má vontade, dizendo assim, ó, vai lá ver se fulano de tal chegou pra eu despachar com ele. Aí ele disse, aí eu fui lá e ele não tava, não, mentira, foi na Copa. Ficou 10 minutos tomando um cafezinho. Não, mas se fosse pela Panini, não ia estar Abrigo, ia estar Bigro, né? Então é melhor do que tá escrito errado, né? Botar Bratman, ele não tá mais no. Ele não tá mais no Abigro. Pior ainda, né? A Panini gosta de botar o contrário do que tá no texto original. Eu podia dizer, você tem razão, Tim. Não é o Jean Paul. Manter que não é e continuar aparecendo que é, né? A cara da Panini também. Mas sabe que, só pra não criticar, uma coisa a Abril fez melhor. Como o Maurício falou, todo o começo da história com duas caras é o tal do trauma do Dick por causa do primeiro encontro em que ele acaba deixando morrer um juiz lá. Aí eu tô lendo essa história e saiu na Robin Zero, né? Que foi... É, publicada depois que a revista Robin já tinha começado, aí na Zero Hora saíram as edições Zero, e saiu essa história que o Asa Noturna conta esse flashback aí, esse retcon, né? Aí eu tô lendo aqui no encadernado americano, só que o que eu tenho não é esse que você tem aí. O que eu tenho é aquele em três volumes, né? Que a Panini chegou a publicar aqui o primeiro volume. Então o que eu tô lendo é o Night Sand, que é o volume 3 que termina, né? O metade dele é o pródigo. E eles não publicam essa Robin Zero, então tá valendo essa porra de... Cara, eu tinha certeza que em algum lugar eu tinha lido essa história do Asa Noturna, do Robin, né, do primeiro encontro, agora não tô lembrando. Eu não sei por que diabos eles suprimiram aqui nesse encadernado essa história. É só no que o Dick fala pelas primeiras 8 partes do Pródigo. Então vocês estão aí criticando a Abril, mas pelo menos a Abril colocou na ordem, né? Você lia a história dele explicando o trauma e depois você lia as histórias dele reclamando do trauma. Não, mas a DC faz muita merda também. Mas peraí, aí tá fora de ordem nesse encadernado? Caramba. Não, não tem o Zero. Essa história saiu na Zero, né? Só que a Zero é de 94 e a revista do Robin começa em 93. Então a Zero saiu em algum mês aí que falhou a revista do Robin, saiu uma Zero. E é onde conta esse retcon aí do... E isso foi publicado aqui na Vigilância de Gotham número 1. Só que no encadernado esse em 3 volumes da DC não tem a Zero. É pelo que você tá me falando nessa nova coleção que é em 9, que separaram o Prodigal, tem, né? Isso, tem. Isso. É agora pode ser. Pode ser também que essa coleção que o Vitor tem, como eu tinha a primeira. Essa primeira edição da. Quer dizer, essa primeira não, essa única edição que a Panini tinha lançado há um tempo atrás, agora ela tá lançando novamente, e ela é mais ou menos como aquelas edições da Morte do Superman, que saíram aqui também pela Panini. Eles têm várias edições, só que algumas edições eles só colocam as páginas que fazem jus à saga, né? Então, muito provavelmente eles acharam que essa edição do Robin não valia a pena colocar no volume da DC, né? Mas no final até vale, até tem que ter, né? Essa versão da morte do retorno do Superman, eu tive também, eu cheguei a comprar barato numa promoção dessa Liga HQ ou da Comics mesmo. E é uma versão bem abusada mesmo, com um monte de corte de página. Por exemplo, no retorno do Superman, tem aquela cena clássica que o Superboy segura o míssil que tá indo pra Metrópolis, né, pra transformar a Metrópolis numa cidade de motor. E aí, isso é uma splash page do Tango Me, que... a Bahia até traduziu como via, porra, né? Que ele vai, via, via esse míssil, via, via, porra. Na versão... A Bahia usada da DC. Não tem essa página, isso só aparece num flashback na história do Erradicador, que tá passando numa TV atrás, que é quando o Erradicador percebe o que tá acontecendo e vai atrás do Super Cyborg em Coast City. Então, assim, muita cena bacana, assim, marcante até da história, é cortada. Eu não a queda do morcego eu não sei dizer, porque eu não acompanhei esse volume antigo que a Panini lançou. Mas deve ser a mesma coisa aí, bem abaiusada mesmo. Só esclarecendo, essa coisa da Robin Zero, a DC fez o Zero Hora, como vocês viram no nosso Pilha 100, o número das edições é regressivo, né? A última edição é a edição zero. E no mês que saiu a edição zero lá nos Estados Unidos, a DC fez um mês zero que saiu o número zero de todas as revistas também, contando histórias bonitinhas para situar os personagens nessa nova continuidade. Então o Chuck Dixon aproveitou para meter esse retcon aí, que foi o mote de Pródigo, Filho Pródigo. E tive várias outras edições zero que são muito legais também. Por isso que essa começa na 1, mas não é a primeira série do Batman aqui. A primeira série, a quarta série, na verdade, da Abril, começou com a queda do morcego. Aí vem a queda do morcego toda, vem Zero Hora, aí eles zeram a numeração. Nos Estados Unidos eles não zeraram, eles continuaram depois do mês zero. Mas a Abril resolveu fazer essa gracinha aqui pra dar uma marvelizada, né? Que a Marvel sempre gostou de zerar tudo, toda hora. Não, e nesses gibis da Abril, né? Tem, acho que na 1, na 1 ou na 0, não lembro agora. Tem a propaganda deles falando, né? Que uma lição zero de todos os gibis da DC, pra você começar uma nova coleção, pra você se inteirar, aquela conversa de novos leitores, né? Só que aí o cara pega a própria Batman e se o cara não souber da queda do morcego, foi trocentas edições pra trás, o cara tá muito fodido, né? O cara tava perdidinho. Não, não, é só pra concordar com isso, né? É um novo começo e quando começa, o Bruce Wayne some. Sem você saber porquê, e é um outro Batman que tá ali, não faz sentido, não é um ponto de entrada legal pro novo leitor. Não, e é um outro Batman que ele diz, ó, tem que ter outro, porque o antigo deu errado, né? O cara que é antigo, meu amigo, né? Mas o que eu queria falar dessa que vocês estavam explanando agora, é que isso é um exemplo bom, né, pra essa mania que às vezes a gente tem de... Ah, sei lá, Panini vai lançar um encadernado de Filho Pródigo, então vou me desfazer do meu formatinho, né? Bicho, ou então você compra o encadernado importado pra se desfazer dos seus formatinhos. Não adianta, velho. A caixa sempre é superior ao estante, velho. Mantém a porra das edições lá, mensais, que funciona muito melhor a história do que essas porras encadernadas. Encadernado da DC, sempre, todo encadernado da DC. É raro a gente falar aqui de uma história que sai encadernado da DC posteriormente, sei lá, 10, 15 anos depois da edição original, que não vê com essas preparas de mudança de ordem, de tira aquela edição que não interessa mais. Meu amigo, não adianta. Caixa de formatinho é superior à sua estante. Não invente moda. Se quer ler a história completinha, vai por aí. Sobretudo essa daqui, que era um pedido meu, tem trocentos anos que eu peço pra gravar sobre Filho Pródigo. Vem esse cidadão chamado Vitor Azambuja estragar a minha história com essa mole. Mas que fique bem claro que, pra mim, apesar de ser assim, meio irritante, o Dick toda hora lá, meu Deus do céu, será que eu posso assumir o cargo do patrão? É bem plausível, assim. Claro, o cara tá nervoso pra assumir o manto do barco. Não é fácil, né? É que o problema é ler anos depois isso, porque ele fica o tempo todo falando que ele falhou com a Coriander, que ele falhou com os Titãs, eu não lembro o que aconteceu com ele e os Titãs, pra ele estar nessa pegada aí, que ele tá duvidando dele mesmo, sabe? O problema é que fora de contexto fica esquisito, sabe? Não, esse rabo de cavalo dele, velho, me irrita esse rabo de cavalo dele. Eu gostava, eu achava legal. Batman do cabeludo. Agora, Só voltando rapidinho para essa história de que a Abril tinha essa mania de colocar revista 0, revista 1, falando assim, ah, começa aqui e é um bom ponto de início. Eu lembro da minha frustração quando eles lançaram aquele formatinho Os Melhores do Mundo, que ia publicar justamente a Liga da Justiça com os sete grandes, né? Que é a Liga da Justiça do Morrison. Só que eles começam com Noite Final e a Liga da Justiça do Morrison só foi sair na edição 9. Cara, puta, mas que pariu. Abriu era isso direto, cara. É só você pegar a Liga da Justiça e Batman número 1. Na época eu nem sabia o que era a Liga da Justiça, eu achei que era um vilão do Batman, né? Aí começa a história lá do meio, já com o Superman, eu digo, que porra é essa, cara? Que horas aparece o Batman? Aí depois aparece o Batman contra o Máscara Negra já, no que era o comecinho da queda do morcego, né? Mas, esses número 1 de abril aí nunca adiantaram, cara, mesmo que fosse uma revista nova, começando ali o Spawn número 1, não adianta, cara. Eles fizeram um negócio muito mais interessante, assim, muito mais bonito, bonito assim, esteticamente falando, com o Super-Homem depois da morte, né? Porque depois da morte meio que dá aquela rejuvenescida no personagem, né? Ali sim era um momento bom pra você começar, basta saber que ele morreu e ressuscitou e apareceu mesmo de Superboy, de aço e de Erradicador. Mas eu digo assim, esse meio que o Erradicador é antigo, né? Mas a Abril, quando voltou, né, com essa revista do Super-Homem pós a morte, veio com aquela tajinha de lado, do lado esquerdo, né? Revista de aço, né? Então ali dava aquela entender, ó. A partir daqui é uma nova fase. E isso é o quê? Edição 137? Não, 137 não. Edição 100 tarará não, acho que é 137, 136. É, 100 e tantos, aí depois era. Aí aconteceu isso que o Maurício falou. Saiu os números zero, abriu, resolveu zerar também. Mas se você comprasse a zero da 1, você não entendia nada, porque tava tudo no meio das fases dos personagens, né? Mas também a gente se preocupava menos com isso nessa época, né? De ter que saber tudo do personagem, mastigadinho. Era só ir no sebo e pegar os números atrasados, né? Não, a gente abria a revista partindo do pressuposto que tá pegando a história do meio do caminho. Sabia que tinha coisa ali de antes, tinha coisa que tá acontecendo em outras revistas. Abria e colocava lá os asteriscos dizendo pra saber mais o que aconteceu, leia Novos Titãs todo mês nas bancas, sabe? É, essa fixação do leitor de saber tudo de cara, assim, de ter uma tábula rasa pra começar, saber que tá começando do começo. Isso é uma maluquice muito motivada pelas editoras americanas, principalmente a Marvel, verdade seja dita, mas que acabou grudando, né? Hoje você pega o civil que quer sair do cinema e comprar a revista do Pantera Negra, se não ler a origem do Pantera Negra nos quadrinhos para comentar que no filme é diferente, então ele não tá feliz, sabe? Isso é muito chato, eu não consigo compactuar com esse tipo de coisa, não. Só para completar, eu acho o seguinte... Gostei da história, agora eu fiquei com esse mesmo sentimento que o Dom falou de ler o formatinho, sabe? Não é. Não, tô falando do tamanho. Mas tô falando de ler na mensalzinha, ler de bloco, de pouco em pouco. Naquela época, esse aí foi o comecinho da ideia da indústria, né? De vender encadernado. Porra, essa fase aqui, esse arco aqui deu certo, vamos vender de novo com capa dura. Vamos vender primeiro no TP, né? O encadernado, depois vamos vender com capa dura, depois vamos vender com capa platinada, não sei o que, não sei o que lá. Ganhar dinheiro duas, três, quatro vezes com o mesmo material. Que é uma coisa que a gente critica sempre a Panini aqui por não fazer, né? Se a Panini já lança em capa dura, porra, você vai ficar relançando em capa dura sem dar, se isso aqui não tem grana. E fazendo o otário comprar quatro, cinco vezes o mesmo material só porque mudou a capa, muitas vezes. Porque eles não fazem a revisão do texto. Mas assim, voltando só, a ideia é que nessa época aí, isso é para ser lido como mensal mesmo. Se você só lesse Shadow of the Bat, que o Dão detestou, você ia ter a sua coleção completinha em Shadow of the Bat, ia saber que aquilo ali é parte de um arco maior e tudo mais, mas que fecha ali, as histórias são mais ou menos fechadinhas e dão um gancho para outro título, né? Então... Essa diferença de concepção de roteiro mesmo, de história, pesa muito para quando a gente vai ler hoje. Eu não sei se o cara que não leu naquela época, quando pega esses volumes da Panini, ou importados, ou scan, o que é que seja, vai ter esse mesmo sentimento da gente. Às vezes a gente diz assim, estragou minha memória, mas às vezes não, a gente está acostumado com um novo formato de quadrinho, um formato mais recente, e quando isso não se encaixa com o que a gente está acostumado hoje, a gente pode acabar menosprezando que é um formato diferente, mas não, é como o quadrinho era na época, e nesse ponto concordo com as críticas todas, o Dick Chorão, tem até uma figurinha do Dick Chorão lá no grupo Nada Secreto da gente do WhatsApp, né? E o Tim roubando a cena, muito melhor a participação do Tim, muito melhor as histórias do Tim, o Chuck Dixon tá muito afinado aí, essa fase do Robin é muito boa toda, seja com o Tom Grumet, com o Phil Jimenez, depois entra um desenho muito ruim, mas mesmo assim, o texto é muito bom. Concordo com todas essas críticas, mas consegui ainda curtir e me deu vontade de ler teórico, que ainda tem isso. É tão parte de uma história muito maior e Pai Tem Essa Mente Infinita, que é a publicação mensal e não o encadernado que vai sair, que a gente no, lá pela parte 8 ou 9 das 14 de Filho Pródigo, já começa o plot de Troika com a extorsão lá dos caras ao Lucius Fox. Então é isso, assim, é tirar da cabeça que isso aqui é para ser encadernado. Não é, isso aqui é um apanhado de todas as mensagens que contam esse arco de história só. Não, isso é tanto verdade que essa parte da choradeira, se você lesse a história como... Nem como saiu lá fora, né? Que saía toda semana, eram 4 revistas, era uma por semana. Como saía aqui, né? Você lia 2, 3 num gibizinho da Abril, depois só de 15 dias você lia o outro, né? Assim, 15 dias se você comprasse na banca, né? Às vezes eu comprava as duas de uma vez, então lia tudo num mês. Então, isso, essa choradeira do Dick, por exemplo, né, fica diluída. Quando a gente lê 6 edições na tacada, numa tarde, aí fica de saco cheio mesmo, não tem pra onde correr. Porque aí fica cansativo mesmo, né? Porque tá muito... Você percebe, né? Pô, de novo isso. É, não, tem isso, com certeza. Quando você lê uma revista... Isso foi pensado em 12 partes, 4 revistas, então durou 3 meses lá fora, né? Meio que pra aumentar o suspense em relação à volta do Bruce Wayne depois que saiu o Jim Paul. Mas só pra me defender, o que eu não gosto nessa história não é nem a choradeira do Dick e o Tim resolvendo tudo que eu gosto do Tim. O que eu não gosto é que são histórias absolutamente comuns do Batman, sabe? O fato de ser o Dick ali embaixo do capuz não muda nada. O Batman se comporta como o Batman no... Os vilões de Gotham se comportam como os vilões de Gotham. A única coisa que muda é que a gente vê várias vezes o Dick lavando roupa, limpando o chão da mansão. E quando eles estão na caverna, o Dick fazendo isso que o Maurício falou, mandando o Robin trabalhar, né? Robin, procura aí no computador quem é que tá fazendo isso. Robin, me diz a ficha desse cara. Robin, entendeu? E o Robin ainda faz jornada dupla porque ele ainda tem que ficar levantando a moral do Dick. Não, Dick, você vai conseguir... Você é bom, vamos superar esse trauma aí do Duas Caras. Não, Dick, porra, chega uma hora que ele fica com preguiça e não participa mais da história, né? Deixa o Dick se virar. Mas é isso, sabe? Você colocar o Dick no lugar do Bruce pra fazer exatamente as mesmas histórias que você faria se o Bruce estivesse no lugar, acho que a equipe criativa aí não tava meio que no piloto automático ou tava um de saco cheio do Batman lá do Azrael e resolveram fazer um Batman um pouco mais clássico mesmo que não seja o Bruce, né? Foda-se, vai ser o Batman de sempre. É, ainda tem isso, o Vitor lembra bem, o Alfred se mandou, né? Ele briga com o Bruce ali no finalzinho do, acho que é no Knight's End, eu não lembro exatamente qual é o momento, agora eu lembro que volta depois numa história escrita pelo Doug Monte com Kelly Jones desenhando Batman Vigilantes de Gotham ali, não lembro o número. Mas ele ainda fica um tempinho fora. E só respondendo aquilo que você falou antes, Vitor. É, o Dick tinha saído dos Titãs na época. Eu lembro que eu lia emprestado meu vizinho. É, naquela época que tinha a Tropa Titã, a Miragem aparece, vem de postura e fica meio apaixonada por ele. Depois aparece aquele Asa Noturna meio vampiro com piercing no mamilo e tudo mais. Aquele negócio ridículo. Que eu acho que até o Phil Jimenez que foi pra lá desenhar os Titãs nessa época. E aí ele briga com a equipe lá, ele acaba tendo uma discussão e se afasta, tipo assim, ó, aqui não é mais meu lugar. E volta pra Gotham, que é quando o Bruce Wayne chama ele lá. E aí ainda rola no finalzinho essa DR, né, que o Dick fala, pô, por que você não me chamou antes? Prefiro botar um doido no comando de Gotham do que ia me chamar. E aí tenta dar um arrumadinho ali pra justificar porque que o Bruce Wayne não chamou ele. Ah, porque você tem sua vida, tem os Titãs, tem isso, tem aquilo, a gente... É, se separou aqui há muito tempo e não tinha canal de conversa pra gente. Foi preciso acontecer isso tudo pra você vir ajudar e aí a gente conseguir se reconectar. Funciona? Funciona, mas isso não foi sequer considerado dizer isso pra gente lá até. Ah, só tem o Batman com um monte de dor na coluna chamando o Jean Paul pra patrulhar com o Tim enquanto ele ia se curar. Como se fosse uma coisa de um final de semana só. E não é isso, né? Não, e o Dick fala, né? Bruce, eu morreria por você, né? Porra, que bonito. Ele fala, não, mas esse é o problema, porra. Não quer que você morra por mim, desgraçado, né? Então, mas foi bonito. E só pra fechar, o Alfred volta na edição 10, que é aquela capa que ele tá caminhando com o relógio na mão. Batman Vigilante Gotham 10. Eu tô lembrado dessa porque eu li recentemente a nona, né? A Batman Vigilante Gotham 9, que é uma história bem ruimzinha do Anarquia, quando o Alan Grant dá fim a um Anarquia. É, isso é uma fase bem boa até que o Kelly Jones tá desenhando. Tem uma história com o Crocodilo também, nos pântanos, que o bate o motor do Batmóvel. E o Batman tem que empurrar o carro no meio do nada. Que fase! Acho que é isso, né, senhores? Algo mais a acrescentar sobre Filho Pródigo? Na verdade, eu tenho uma coisa para acrescentar, que a última página da história é o Batman reassumindo o manto do morcego e com o novo uniforme, né? Que é aquele uniforme todo preto que ele vai estrear no arco seguinte, que é Troika, que falaremos dele um dia, né, Dãozinho? É, porque a volta do Kelly Jones, que é aquele bate com as orelhas, vai bater no inferno, né? Tá, as orelhas do capuz de morcego. Então, o uniforme não é só icônico porque é todo pretão, não, né? É icônico porque o Kelly Jones bateu o recorde de exagero de... Nossa, o Bruce Wayne deve ter uns 3 metros e meio de altura, né? Meu amigo. E só assim, pra fechar... Não, fala aí. É, ele tem que dirigir o Batmóvel com a cabeça de ladinho, assim, pra caber ele. Não, e só pra fechar, eu queria dizer que Vitor Assambuja nunca mais fale comigo na vida, por favor. Não, mas por quê? Vamos gravar sobre Troika. Que só belo. Se você ler e entender a história. Porque se não, falar essas coisas que você falou, aqui. É a volta do KG Besta, que é o único cara que o Batman matou até hoje e não matou direito, né? Porque o cara volta. Olha só. Não, ele fechou o bar com o bêbado dentro. Não matou, só deixou o cara preso lá em algum lugar pra morrer de fome, né? Deixou pra morrer. Só. Esse que devia se chamar um lugar solitário pra morrer e não a é o Batman do Batman Begins, né? Eu não vou te matar não, mas não preciso te salvar, te fode aí. Se morrer, morreu. Batman e Vandeago. Fazer o quê, né? Como diria nosso presidente. Fazer o quê? Todo mundo morre um dia. Eu, hein? Bom, é isso. Chegamos ao final de mais um Pilha de Bis. Valeu, Dãozinho. É isso aí. Até a próxima. Volte sempre, Vitor Assambuja. Assim como o Bruce Wayne, eu sempre volto. Até mais, Maurício. Falou, lavem suas mãos com bate álcool em gel. E até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.